fazer minha vontade de viver pra mim mesmo. Oh, oh, guarda o meu coração, oh, amém. Guarda o meu coração de fazer minha vontade de viver. Já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei.